Que saudade daqueles tempos, tempos que não voltam mais. Eu era um garotinho, seu namoradinho, amigo de seus pais. E hoje já estou crescido, sou seu marido, és minha mulher. Acabou-se a alegria, brigar todo dia é o que você quer. Se trabalho até mais tarde e chego cansado em casa, você diz que estou te traindo e que por mim não põe a sua mão na brasa. Neste dia certamente não como na mesa. E olhe lá, conhecendo sua natureza, com toda certeza durmo no sofá. Quando chega o fim de semana, fico em casa para descansar. Uma lista de um metro ou mais você traz para me mostrar. E me diz que está faltando gás, o arroz e o café, o açúcar e o feijão. Sal, pimenta, malagueta, tomate, pepino e também pimentão. Farinha, óleo, sabonete, bombril, rabanete, giló e sabão. Banana, abacate, laranja, ovos de granja e até limão. Desodorante, pasta de dente, uma borracha pra panela de pressão. Um tênis pra Mariazinha e uma botininha para o Sebastião. Os livros da Andunieta e uma chupeta para o Caçulão. E assim vai seguindo a lista e o bolso do Amado Batista sem nenhum tostão.